c'est Mio, Québec. Rua 925, visual com o Boeing da companhia na curta da Nazero. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira na zero. Boeing 1260 e a terra 1288. Confirmando trip 54 no 5, chamou pro PUS. Positivo, 54 no 5, pronto para PUS. 9 informa no norte, CNN 146. Passarei 2231 no controle. Chegou. Chame Recife no 260 e alterna 1288. 1260, 1288, obrigado, boa tarde. Quebec autorizado, 2510 direto Cairo. Maravilha, senhor. Muitíssimo grato. Mais Quebec repassará divino. Utilizador 6210. Planta final, chame a torre 1895, seu composto. 1895. 601 no solo aos 32, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. Direita 2195, 601. Torre Salvador, boa tarde. O Oceaner 6210. 6210, boa tarde, qual é a aproximação? Reporte baixar travado, ajuste na 009, informe, temos o Boeing da Gol, iniciar na rolagem da 10. Reportar a baixada e travado, ajuste na 009, 6210. Chegou no 925, livre decolagem zona 0, vento 090 graus, 02 mais. Decolagem 1925. Sete corredores, nós estamos em 2009, posso em Paris para direção no intervalo. Corredor 612, fique, chegada a mar e desça para o nível 050. Chegada Mari 050, voo no meio, no meio. Para o táxi, o trip 54 no 559, pessoas a bordo, autonomia é de 4 horas e 30, alterna Salvador. P54 no 5, táxi via parte principal, Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 6-9, um bom voo. E obrigado, bom voo. 080 graus, 1-2, nós, o vento em Salvador, Chanel 6210, livre voo. Livre pouso 1-0, Chanel 6210. 1-9-2-5, decolado aos 3-4, chame agora o controle em 1-9-9, decimal 8. 9-8, boa. Fala Salvador, boa tarde, UTA 3567. Salvador, boa tarde, voo 1925. Zero, prepare a sair da árvore, leva para guarda um copo. Árvore, guarda cópia 380, UTA 3567. Voo 9601, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, 601. Boa tarde, chame para o táxi. Gente, o ajuste no 009, reporte na papá. Tram 3567, pronto, cópia. Siga, senhorita. Está autorizado Brasília, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefão, onde intercepta pelo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-8 e aciona 5-1-12 no transponder. Ok, senhorita, autorizado Brasília, nível 380, rota conforme plano de voo. Decola perfil Arbor, pista 10, curva da direita, Elefa, intercepta a aerovia Perzulu 17. 198, controle Salvador, 5-1-12, é o transponder, até 3567. 3567, correto, portão 612, chama pronto, bem funcionamento. Chamará. Né, 6210 no solo, 36, LVT, chame solo em 1219. Livro 219. 5455, vento 070 graus, 15 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 5455. Bom Salvador, boa tarde, Ocean 6210. Tarde, o ajuste na 009, continua a aproximação, aguardando pista livre, temos aeronave em rolagem 910, um ATR da Trip. 6143. Via Alfa, próxima à esquerda, Kilo, pátio 3, posição prevista 02. Ok, então, Alfa, Kilo, pátio 3 para 02. Mateu 2500, visto a Mike Quebec. É de Mike Quebec. Azul 4206, livre acionar, reporta ataque. Reporta ataque, 4206. Sané 6143, tráfego avistado, livre pouso na 0, vento 080 graus, 03 nós. Livre pouso, Sané 6143. 35495, decolado 38, chama controle 199, desça 8. 198. Controle Trip 5495, muito boa tarde. Controle Trip 5415, contato radar, saída coral, suba para 140. 140, saída coral. Posso escolher de novo direto coral, senhor? Autorizado, direto coral. Zero, direto coral, 5495. O Kilo Romeo Oscar mantém a cabeceira no 7, chama a aeronave para pouso na 10. Kilo Romeo Oscar tentando ter a turbulência do Airbus da Avianca. Tem nível de decolagem da 17, o vento 090 graus, 12 nós. 7, Kilo Romeo Oscar. Tive decolagem no 7, vento 090 graus, 03 nós, o Kilo Romeo Oscar. força, né? 6143 no solo 40, livre direito chame solo em 1212-69. 219, obrigado. Uno 925, chame Recife 1260 e alterna 1288. 360-288, boa. Gol no meio, no 2, está livre a final do ILS aqui, rei, desça para 2.000 pés, ajuste 1.009, informe no localizador. Quem desceu para 2.000, com 1.009, chamaremos o localizador, gol no meio, no 2. 9.8. 9.8. PS614. Salvador, Rota Tango, Kilo Romeo Oscar. Rota de Kilo Romeo Oscar, 1.000 pés, corredor Axé, informe no Parada Bar. Parada Bar, no Ronan. E livre acionar, reporta táxi. Autorizar, chamar alta, 357. Azul 4206 para o táxi, 398 ao bote, 1340, ao Fernando Maceió. Delta, prossiga. 0, ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste 1009, um bom voo. E ainda, ponto de espera, dono 0, 14.95.009, ajuste azul 4206. Xaner 6143, ingressa Juliette, portão 02. Juliette 02, 143, obrigado. Salvador, muito boa tarde, azul 4206, tá pronto, ponto 0 no 0. 4206, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 090 graus, 1-2-9. A linha de decola da 1-0, 4206. Controle o trip 5415. Prossiga. Solicita 120 para prosseguir. 120 final 120 5415. Próximo. Cena decolagem da 10 azul 4206. Gente, azul 4206, livre decolagem da 10. O vento 090 graus, 139. Esse é o Índia November Alpha do Travers de Paris. Índia November Alpha autorizado a rotatória, aguarde transferência de comunicação. Transferência para a torre, o Índia não? Índia November Alpha, pro da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Pro da rotatória aguardará a transferência para a torre, o Índia November Alpha. Solo agora sim pronto, tá 357, portão 62. Autorizado, time táxi. Autorizado, chamarão. passando o controle azul 4206. 4206 decolando 45, chame agora o controle 19.8, azul 4206. 19.8206. Livre que é um bobão. Controle Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, contato radar, ficou para o 370, saída Pouca. 370 Pouca, 4206. A Quebec não atrasa o conhecido setor, apresenta frequência livre, tem um bom posto. Voo no meio, no 2, 2 milhas para o externo, completa final, torre 1895, campo posto. Torre 1895, boa tarde, até decolagem. Voo no 273, está autorizado a final do ILS X-Ray, lista para 2000, conforme o localizador. Localizador, voo no 273. Nós, Salvador, boa tarde, gol 1612, uma milha do externo, baixar o trabalho. Gol no 612, boa tarde, o ajuste 1009. Tráfego avistado, livre pouso 90, vento 080 graus, 04 nós. Ritmo autorizado, pista 10, gol 1612. Confirmando, é o 3.2.19 para a vitória da conquista. Ok, é, conquista, o 5219, aguarde o copo. Torre Salvador, esse é o Índia, Papá Romeu, Índia November Alpha, na prada rotatória. Índia November Alpha, boa tarde, o ajuste na 009, vento 090 graus, 12 nós, deu presente autorizado. Direto 17, reporte na final 3 milhas, o Índia November Alpha. 1009, reportará 3 milhas da pista 17, o Índia November Alpha. Para 1500 pés, Bravo Cruise, mantendo a linha do litoral. Autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto, vitória da conquista. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5126 no transponder. Autorizado então o nível 200 para a vitória da conquista, decimola da pista 10. Da direita, na saída Arbor, na porta do PCT. Frequência do controle 1998, no transponder 5219. Trip 5219, correto, parte 3, chama o tempo, pushback, saneamento. O nome é 1-2-1-5-0, nível direito, chame o solo em 1-2-1-2-9. Aeroméxico direita, 1219, voo 1612. Solo Salvador, boa tarde, vou no 1612, visou? No 1612, chame só o Lino 2119. Boa tarde, 1612, visou? Lino 1612, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Via Alfa, e reportarei antes da Juliette, 1612. 7, o India November Alfa. 119 Alfa, livre pouso, 17. Livre pouso. Falou, tá? 567, solicitando o pai. CB 1903, até na Campinas, 4 horas e 50. Campinas 567, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera tô em 1118.95, ajuste 1009, um bom voo. Ok, Celita, parte Indy Alpha, 295, obrigado. Trabalho 3567. Que Luiz, que controle? Nave da TAM no táxi, a partir do portão 612, após a passagem da mesma, ingressa portão 10. Gente, após o TAM, vai para 10, 612. Autorizado, direto Veracruz, Bravo que Luiz. Estabilizado na X-Ray, pista vista. 2273, chame a torre, 2895, tem o bolso. 2295, boa noite. Corre. O Índia November Alfa, no solo 53, autorizado backtrack, reporte pista livre. Torre Salvador, gol 1273. 1273, boa tarde, continua em aproximação, reporte baixado, travado, o ajuste no 009, aguardando autorização para pouso. Passará gol 1273. Tripe 5415, está 7 milhas para Coral, se o cidadão está encerrado, chame Ilhéus na frequência 1201, tamo ao voo. Pro 273, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 090 graus, 039. Livre pouso no 0, voo no 273. Oi, boa tarde, 73. Sente, após o pouso da aeronave na final do 1-0, um bang da Gol ali, mantém cabeceiro no 0, tá 3567. 7, Índia Novembro Alfa, estacionar frequência livre, boa tarde. Vou 1273 no solo, ao 57, livre direito, chame solo, em 1219. Direita, 219, 273. 5 Delta, chame a torre 1895, tem uma pouso. Mandou 5219 para pushback acionamento. 5219, parte 3, autorizado, reporta ataque. Olá, Salvador, boa tarde, boa 273, boa noite. Boa noite, 273, boa tarde, táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette para 03, 273. São 3567, vento 090 graus, 129, devido a colagem 10. 3510, 3567, obrigado. Economia 01, com informação Tango, autorização Galeão. Economia 01, informação Tango, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 10 e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5141 no transponder. Economia 0100, autorizado da Leão, nível 360, via Pesulo 10. Fala da 10, curva direita, Natael, Leda e Brite, interceptar o Pesulo 10. 198, controle, 141 no transponder, voo 601. Bruno Meia 01 correto, portão 4, chama pronto, spec no menos. São 3567, decolado ao 59, chame controle em 199, decimal 8. 198, obrigado, boa, até a próxima. Obrigada. Salvador, boa, do TAN 3567, decolado, arbor, passa 2 mil metros. Total, TAN 3567, contato radar, só para o nível 380. Informativo 380, seria possível a prova da presença, senhor Elefa? Autorizado, Elefa. Elefa com curva direita, obrigado. Juliette 03 ao portão. Sim, Juliette 03, 2.